Esta característica anuncia um programa com novidades e curiosidades do mundo científico. Passo a passo com a ciência. Falaremos hoje sobre antibióticos, bactérias no combate à sujeira, arteriosclerose e, para finalizar, trânsito em foco. Mencionar o fato de que a medicina descobriu um novo tipo de antibiótico contra esse ou aquele tipo de bactéria seria apenas prolongar a infindável série do mais um. Por esse motivo, dentro do mesmo tema antibióticos, selecionamos um assunto ainda pouco divulgado. Referimos-nos ao uso de antibióticos na pecuária para engordar animais. A descoberta vem de há pouco e está produzindo consideráveis efeitos positivos, mesmo sendo a quantidade de antibiótico adicionada na forragem dos animais muito pequena. Mas o que os cientistas estão agora tentando descobrir é a maneira pela qual os antibióticos atuam no corpo do animal, promovendo o seu crescimento. Uma das hipóteses levantadas é de que as substâncias bactericidas de origem biológica, mais comumente conhecidas pelo nome de antibióticos, exerçam seu efeito através do sistema digestivo, modificando a composição da bactéria nele instalada. Contudo, ao lado do positivo aumento de peso do animal, surge a pergunta: não poderia dar-se o caso de a adição de antibióticos na alimentação causar algum prejuízo à saúde do animal, ou talvez mesmo à do próprio homem? Mas a propósito, uma revista alemã especializada em ciências naturais publicou recentemente um artigo assinado por um especialista no assunto, o Dr. Heil, que, abordando o tema numa pormenorizada exposição, defende o ponto de vista da modificação da cultura bacterial em consequência do uso constante de antibióticos na alimentação dos animais. Há um sensível aumento do número das espécies resistentes a antibióticos. Por sua vez, as bactérias mais fracas começam a ser desalojadas pelas mais resistentes. Este fenômeno não é absolutamente novo no campo da medicina. O uso cada vez mais disseminado da penicilina, estreptomicina e outros antibióticos, em forma de vacinas, por exemplo, causou sensíveis mudanças nas espécies de bactérias causadoras de doenças. Isto tornou os medicamentos não apenas ineficazes por força da modificação dos fatores ligados à hereditariedade e à sobrevivência de bactérias mais resistentes, como também em virtude da transferência do poder de resistência de uma célula forte para outra fraca. Este fato, segundo os médicos, tem trazido muitas dificuldades no terreno científico. Bactérias inofensivas, que não causam efeitos negativos, adotam a propriedade de resistência aos antibióticos e alastram essa propriedade, por exemplo, pelos intestinos do homem ou dos animais. No caso de uma infecção, com um germe portador de doença, a força de resistência é transferida da bactéria inofensiva para a perigosa. Numa investigação a que foram submetidos porcos e aves, a cuja alimentação adicionou-se certa dose de antibióticos, demonstrou que mais de 80% dos animais continham uma espécie de bactéria que se tornara resistente aos antibióticos. Mesmo no caso de fazendeiros que adicionavam antibióticos à alimentação animal, notou-se uma crescente resistência aos antibióticos no tocante a certos tipos de bactérias. A conclusão a que o Dr. Heil chegou é que, em vista disso, o uso de antibióticos no tratamento de uma doença infecciosa torna o processo de cura bastante dificultado. Quanto mais se usa antibióticos, diz o Dr. Heil, tanto menos eficazes se tornam eles para a medicina. Ainda na sua opinião, os únicos antibióticos que podem ser usados na alimentação são aqueles que normalmente não são empregados no tratamento de doenças de animais ou seres humanos. Por mais paradoxal que isso possa parecer, quanto mais progride a civilização, maiores se tornam os problemas causados pela sujeira. Uma das formas particularmente perigosas desse produto típico da nossa civilização são as águas residuais das residências particulares e da indústria. Autoridades sanitárias de vários países têm debatido o tema e desenvolvido inúmeros métodos. Dentre esses, o que parece ter as maiores chances do futuro é o assim chamado purificação biológica de águas residuais. Antes de entrarmos no mérito da questão, ressalte-se que já são conhecidos desde há muito inúmeros processos mecânicos e químicos de clarificação. Mas experiências com métodos biológicos para conseguir a purificação de águas residuais iniciaram-se recentemente. Em linhas gerais, o método consiste em extrair-se a sujeira da água por meio de fungos e bactérias, usando-se a própria sujeira como alimento do metabolismo dessa substância. Aí está a solução óbvia do problema da água e da purificação das águas residuais. Acontece que, muito antes que essa sujeira possa ser comida pela célula, é preciso que antes passe pelo interior da célula. Esta é separada do mundo exterior por uma superfície mucosa, seguida da parede celular e uma espécie de membrana. Sendo assim, poucas substâncias conseguem ter acesso ao interior, a menos que usem para facilitar as chamadas enzimas, ou seja, moléculas de albumina altamente especializadas. De qualquer maneira, o método biológico de purificação de águas residuais parece ser, no momento, o melhor sistema para renovar grandes estoques de água em instalações de tamanho médio. Uma das mais importantes tarefas da medicina moderna é a luta contra a calcificação das artérias, cientificamente chamada como arteriosclerose. Após 14 anos de pesquisas, um grupo de cientistas descobriu que esta perigosa enfermidade quase nunca ocorre na China, nas Américas Central e do Sul e ainda na Ásia Menor. Outras das conclusões a que o grupo chegou é que a arteriosclerose é mais frequente entre as pessoas que normalmente tomam café do que entre as que preferem chá. As pesquisas prosseguem procurando descobrir quais as possíveis conexões entre a doença e o consumo de chá. Até o dia em que os cientistas não descobrirem qual dos ingredientes do chá impede a calcificação e posteriormente analisarem-no para ser outra vez adicionado a certas bebidas, é aconselhável seguir o bom e antigo hábito dos ingleses e tomar chá. Quer seja no Brasil ou na Alemanha, o sonho de todo motorista é poder meter o pé no freio até o fundo e não derrapar. A partir de agora, ao que tudo indica, tal sonho poderá tornar-se realidade. Uma firma de Heidelberg, ao desenvolver um regulador eletrônico de freios, conseguiu eliminar um dos fatores mais perigosos para o automobilista. Esse regulador eletrônico impede que sejam bloqueadas as rodas mesmo que se use o freio repentinamente com o carro a alta velocidade. Todos os bons motoristas sabem muito bem que a única maneira de evitar um bloqueio das rodas é através de freadas parceladas. Assim, dosando-se o efeito da freada, consegue-se não apenas reduzi-las, como também manter o controle sobre o carro, o que é, logicamente, impossível quando se comprime a fundo o freio e repentinamente. Daí resultam acidentes, ferimentos e mortes, assim como, na maior parte dos casos, também danos materiais nos veículos. Um grupo de jornalistas convidado a participar de experiências com carros dotados com essa inovação afirmou terem a sensação inteiramente nova, tanto com o veículo quanto com a estrada. Quando pessoas idosas se veem envolvidas em acidentes de trânsito, pode-se dar quase como certo que a culpa é delas mesmas. Esta foi a conclusão a que chegaram peritos alemães em questões de trânsito, pois milhares de fotografias, filmes e dados estatísticos apresentam um quadro bastante constrangedor. Quanto mais denso o tráfico, mais descuidadas se mostram as pessoas idosas. Duas são as razões para o fato. São mais vagarosas nos seus movimentos e sua capacidade de reação mostra sérios sinais de declínio. Uma câmera de televisão camuflada registrou o fato de que entre 500 pessoas com mais de 50 anos, cerca de 100 cruzavam a rua quando o sinal luminoso estava ainda vermelho. Desse total, mais de 300 não utilizaram as faixas protetoras, atravessando a rua por entre veículos que esperavam a mudança do sinal. E ante tal fato, qual foi a reação dos responsáveis pela segurança do trânsito? Sua resposta: não podemos fazer nada. A gente idosa simplesmente não quer ouvir coisa alguma. Ignoram deliberadamente até mesmo o fato de que os ferimentos recebidos nessa idade são geralmente bem mais sérios do que o seriam no caso de pessoas mais jovens. Passo a Passo com a Ciência foi um oferecimento do Serviço de Transcrições da Voz da Alemanha. Obrigado pela atenção dispensada e até o próximo programa.